por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar e meu amor. Seguias a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz, amor que tudo me perdoa. Amor que até mesmo abençoas, um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, és-me alteado.